Igreja Nova Unção de Deus. Igreja Nova Unção de Deus. Preparando uma noiva para Cristo. Boa noite para todos. Nós estamos na presença do nosso Deus e creio que Ele há de falar ao nosso coração, de trazer o entendimento da palavra que nós precisamos. Amém? Todas as vezes, irmãos, que o Senhor Ele se revela a uma pessoa pela palavra, o propósito, o objetivo do Senhor com aquela palavra é nos guiar pelo caminho. Se ouvirmos e obedecermos, certamente seremos abençoados. Amém? E eu creio que Deus vai nos abençoar. Se você trouxe a Bíblia, abra por gentileza a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Isto, amados, para a glória de Deus. Amém. Se você tiver dificuldade para encontrar, você peça ajuda para os irmãos, eles te ajudam, os obreiros, pastores. Isso, amados. Chegou lá? Quem encontrou, diga graças a Deus. Nós vamos começar a leitura no versículo 9, que diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiam ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Pare, por favor. Em resumo aqui, pessoal, Jesus, ele fala que dois homens saíram de suas casas e foram ao templo em busca de uma resposta, em busca de uma solução, a qual a Bíblia não fala. A resposta que eles queriam, que eles precisavam, que eles estavam buscando, a Bíblia não relata o que eles estavam buscando. Mas o que a Bíblia nos mostra, que apenas um voltou para a sua casa com aquilo que foi buscar. A questão é: por que que Deus respondeu o publicano e não respondeu o fariseu? A Bíblia diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas, que Deus é amor, que a vontade de Deus, irmãos, é que todos sejam salvos, que todos sejam abençoados, é o desejo dele. Mas por que que o fariseu não foi respondido? Por que que o publicano recebeu de Deus o que ele foi buscar? Qual foi a diferença? Uma das coisas que nós precisamos entender sobre Deus é que Deus é bom. Deus é bom. Independente, irmãos, do que o mundo fale, independente do que o mundo pense, nós precisamos entender que Deus é bom. Deus é bom. Certa vez, um jovem rico, como a palavra diz, mostra, ele se aproximou do Senhor Jesus, dizendo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele queria a salvação. Jesus questionou, dizendo: por que que você me chama bom? Só existe um que é bom. Quem é? Deus. Deus é bom, pessoal. Tudo que Deus, irmãos, faz é para nos abençoar. Precisamos ter entendimento disso. Se a resposta à nossa oração não veio, se aquilo que você tem buscado em Deus ainda não alcançou, você precisa entender que o milagre não aconteceu, a bênção não se materializou, não é porque Deus não quer te abençoar. Porque Deus é bom, Deus quer te abençoar. É a vontade dele. É porque existe algo, irmãos, que talvez esteja impedindo esta bênção de se manifestar na nossa vida. No caso daquele jovem rico, quando ele chegou ao Senhor Jesus, Jesus falou para ele: olha, tu sabes os mandamentos. Ele queria saber o que fazer para alcançar o que ele buscava. E Jesus falou: tu sabes os mandamentos. E citou os mandamentos. Ele disse: Senhor, tudo isso eu pratico, eu guardo desde a minha mocidade. Jesus olhou para ele com um olhar de amor e disse: falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá para os pobres. Jesus não era contra a riqueza, nós sabemos disso. Mas a riqueza daquele homem ocupava o lugar de Deus no coração dele. Ele tinha que abrir mão daquilo que ocupava o lugar de Deus. Só isso que faltava, irmãos, para que ele alcançasse o que ele queria. E no nosso caso, o que falta? Neste caso aqui, qual foi a diferença? O que fez a diferença? Vamos entender, compreender sobre os personagens. Para nos trazer esse entendimento, Jesus pegou dois personagens conhecidos da sua época: o fariseu e o publicano. Quem era o fariseu? O fariseu era o religioso, irmãos, daquela época. Era uma pessoa bem vista pela sociedade, porque aparentava ter intimidade com Deus. Aqueles que olhavam para o fariseu, viam o fariseu como um homem de Deus, como um homem íntegro, um homem santo, como um homem que praticava a lei, que guardava a lei e procurava, irmãos, viver de acordo com ela, aos olhos daquelas pessoas. Mas hoje, na nossa época, se uma pessoa te chamar de fariseu, como que você recebe? Como elogio ou como uma ofensa? Como uma ofensa. E por que que hoje nós recebemos como uma ofensa? Porque hoje, irmãos, nós sabemos a intenção do coração do fariseu. Jesus, ele denunciou o verdadeiro caráter do fariseu. O que existia realmente no coração dele. A intenção, a motivação do coração do fariseu. Por isso que hoje a pessoa recebe como uma ofensa quando alguém a chama de fariseu, porque nós sabemos que o fariseu eram pessoas que ensinavam a lei, mas não vivia de acordo com ela, como muitos irmãos. E sem percebermos, às vezes nos agimos como eles, como os fariseus da época. Jesus denunciou o fariseu e chamava eles de hipócritas, porque eles não viviam de acordo com aquilo que eles ensinavam. Já o publicano, ele não era bem visto pelo povo. Ele era cobrador de impostos, e o povo tinha os publicanos como o traidor da nação. Era comum o publicano, além de recolher os impostos, eles também eram corruptos, recebiam além daquilo que era para receber, o que era devido. A maioria, não vou dizer todos, eram corruptos e eram mal vistos diante do povo. Então, aos olhos, irmãos, de qualquer pessoa, aos olhos naturais, o fariseu tinha direito de receber a resposta, já o publicano não. Sendo que o que faz a diferença diante de Deus, irmãos, é a nossa atitude diante dele. É aquilo que você apresenta diante do Senhor. Diante do homem você pode aparentar ser santo, pode aparentar ser de Deus, mas se o seu coração não for sincero diante dele, a resposta não vem. O que fez a diferença? O publicano, ele se arrependeu diante do Senhor. Ele foi justificado porque ele não se justificou. A justificativa não justifica ninguém. O que justifica uma pessoa é o arrependimento. É quando a pessoa se arrepende de verdade diante de Deus. Quando ela se coloca com o coração quebrantado. No Salmo 51, se eu não me engano, abra lá por gentileza. Salmo 51. Chegou lá? Quantos que já encontraram, digam graças a Deus. O versículo 17. Olha o que Davi diz aqui. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e o que mais ele fala aqui? Há um coração quebrantado, não é isso? E contrito não desprezarás, ó Deus. O que Deus quer é justamente isso, um coração quebrantado. Deus não resiste ao coração quebrantado. Quando a pessoa realmente se mostra quebrantada diante dele, o publicano, ele recebeu a resposta, ele alcançou o que ele foi buscar, porque ele se apresentou diante de Deus da maneira que deveria se apresentar. Já o fariseu, ele se justificava diante de Deus: Senhor, eu jejuo duas vezes na semana, eu dou dízimo, eu sou assim, eu sou assado, eu sou bom, em outras palavras. Mas a resposta não vem dessa maneira. E há muitos que fazem da mesma forma. Por que que Deus não me abençoou? Se eu vou todos os cultos, se eu dou dízimo, eu dou oferta, por que que ele não me honra? Por que que Deus não me responde? Porque quando Deus vai nos responder, ele não olha, irmãos, aquilo que nós estamos oferecendo, mas o nosso coração, o sentimento que há no nosso coração. Volta lá, por gentileza, para o Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Talvez você, como o fariseu, tenha se justificado diante de Deus. Por que que a resposta não vem? O que que nós estamos colocando diante do Senhor, amados? O publicano, ele mostrou-se arrependido. Dizia a ele: Senhor, misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E este recebeu resposta. Deus o atendeu porque ele realmente, irmãos, mostrou arrependimento. Ele se colocou diante de Deus da maneira que todos nós precisamos nos colocar, com humildade. O Senhor diz que aqueles que se exaltam são humilhados, e aqueles que se humilham são exaltados. Talvez você esteja se perguntando: pastor, mas não há nada em mim que eu possa me arrepender. Talvez o publicano, o fariseu, pensou a mesma coisa, que não existia nada nele que ele pudesse arrepender, nada que ele estava fazendo de errado, que ele deveria se arrepender diante de Deus. Mas, irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, a santidade de Deus é tão grande, irmãos, que ela nos constrange. A Bíblia dá o exemplo de Isaías, que viu o céu aberto, ali Deus se revelou a ele, e as palavras de Isaías: ai de mim, porque vou perecendo, sou um homem impuro que habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías mostrou arrependimento diante de Deus, mostrou que ele estava com o coração quebrantado, e é isso que traz a resposta, irmãos. É isso que faz com que Deus nos responda, nos abençoe, quando nós reconhecemos as nossas falhas, quando nós reconhecemos a nossa culpa, que talvez aquela situação na família que se levantou, em algum lugar houve uma falha, houve uma legalidade que deu ao inimigo a condição de se levantar e gerar aquele dano, e gerar aquela consequência. E quando há o arrependimento sincero, aí vem a resposta de Deus. Amém? Aí Deus nos responde. O que nós precisamos, irmãos, é abrir os nossos olhos para que o nosso coração não se endureça. O inimigo, ele consegue enganar, assim como enganou o fariseu, fazendo com que a pessoa que está no erro, no pecado, que deu a ele a legalidade para gerar aquele sofrimento, para que ela não reconheça a sua falha, não se arrependa e não alcance de Deus a resposta. Na carta aos Coríntios, abro por gentileza. Aliás, a carta aos Hebreus, desculpe. No capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Hebreus, o capítulo 3, o versículo 13. Hebreus, o capítulo 3, o versículo 13. Chegou lá? Olha o que ele diz no versículo 13: antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Quando o nosso coração endurece pelo engano do pecado, irmãos, nos tornamos como fariseu. Ficamos como fariseu. Não vivemos de acordo com a palavra, somos simplesmente religiosos. Nos colocamos diante de Deus, mas não há arrependimento sincero. E se não há arrependimento sincero, não há resposta. Eu acho interessante o que ele está falando aqui, porque ele fala do engano do pecado. O pecado, ele consegue, em alguns casos, enganar a pessoa de tal maneira e fazer com que ela permaneça na prática do pecado, mas achando que aquilo não há problema algum. Que diante de Deus não há problema algum, que Deus entende. O inimigo convence de tal maneira que a pessoa permanece no erro, enganada, mas achando que aquilo é natural. É comum aquilo. A consequência é que ela clama e não há resposta. Ela busca, mas não encontra. Tem que existir um arrependimento sincero. Muitas das vezes, para existir esse arrependimento, Deus usa até de mecanismo para tentar nos despertar. É aquele peso na consciência que vem, como no caso de Davi, no Salmo 32. Dizia que ele sentia como a mão de Deus pesando sobre ele de dia e de noite. É aquele peso na consciência. É uma tristeza que vem, que o próprio Espírito Santo gera no coração da pessoa, para que haja o arrependimento. Na segunda carta aos Coríntios fala disso. Segundo aos Coríntios, no capítulo 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 7. No versículo 8, Paulo diz assim: portanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo. Embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristado para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. O versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então Paulo fala de uma tristeza diferente da que nós conhecemos. A tristeza que traz benefício. A tristeza que o Espírito Santo gera por causa do pecado. Mas a tristeza que vem de Deus, que gera arrependimento, como ele fala no versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para quê? Para a salvação. Por que que ele está falando isso? Porque Deus só pode, irmão, se manifestar com salvação, com milagres, quando há um arrependimento. A resposta de Deus não se manifesta quando não há um arrependimento sincero. Por mais que a pessoa confesse para Deus, por mais que ela até diga para mim: não, realmente eu falei. Mas se não há um arrependimento sincero, genuíno, a resposta não vem. Ela faz como o fariseu, ela vem ao templo, ela ora, ela busca a Deus, mas não ocorre a mudança. O milagre não acontece. Ela volta para casa da mesma forma que ela veio. O fariseu, ele voltou para a casa dele da mesma forma que ele foi ao templo. Já o publicano voltou justificado. E por que que ele voltou justificado? Porque houve um arrependimento. Aquele arrependimento que a pessoa fala assim, por exemplo, um casamento: é, eu falhei, mas a falha também foi sua. Não é um arrependimento do tipo de Deus, genuíno. Quando nós nos arrependemos de verdade, irmãos, não tem que existir mais. Reconhecemos os nossos erros e ponto final. E o arrependimento faz com que Deus, irmãos, corra em sua direção. Nós temos o exemplo do filho pródigo. Quando este saiu de casa, fez o que fez, nós sabemos. Quando ele caiu em si, se arrependeu, ele falou: não, eu errei, eu pequei. Ele estava disposto a voltar para casa, estava tão arrependido que ele queria ser apenas servo. O interessante é que quando ele voltava para casa, o pai conseguiu enxergá-lo de longe. Porque quando há um arrependimento, Deus consegue ver você. E o interessante disso é que o pai não ficou parado em casa esperando o filho chegar. O pai saiu e correu em direção dele. O arrependimento, irmãos, faz com que a resposta que você precisa venha correndo. Apressa a resposta, os passos do Senhor em sua direção. Quando há um arrependimento genuíno. O publicano se colocou diante de Deus arrependido, irmãos. Já o fariseu se justificava. Justificativas não traz justificação. O que traz a justificação, que nós estamos entendendo como a resposta de Deus, como a solução para a causa, para o problema, se chama arrependimento. Os dois tinham um propósito, nós não sabemos qual, mas só o publicano alcançou o que buscou. Já o fariseu voltou da mesma forma, porque ele não foi sincero diante de Deus. E no nosso caso, o que está impedindo a manifestação de Deus? O que está impedindo a resposta que estamos buscando do Senhor? Será que o nosso caso é o mesmo? Será que ainda não houve um arrependimento genuíno? Será que a pessoa ainda fica desejando aquele pecado que um dia ela confessou diante de Deus e mostrou arrependimento? Será que ela deseja voltar para a mesma situação? Sente saudades daquilo? Ou não houve arrependimento? E isso impede a resposta de Deus. Volta por gentileza, querido, para o Evangelho de Lucas. O publicano, o versículo 13. Porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Reconheci o seu erro. O versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. O fariseu voltou da mesma forma. No outro dia deve ter voltado no templo, com a mesma oração, com o mesmo propósito, e deve ter voltado da mesma maneira. No outro dia deve ter voltado ao templo, com o mesmo propósito, com a mesma oração, mas deve ter voltado da mesma forma. Queridos, tem que existir mudança na atitude. O arrependimento gera mudança na atitude da pessoa, no comportamento dela. O arrependimento, irmãos, gera justificação. Justificação traz santidade, e santidade gera frutos na nossa vida. Que haja um arrependimento sincero no seu coração, que você se coloque diante dele arrependido do pecado, do erro, da falha, da traição, da mentira, das palavras que ofenderam, das palavras que magoaram, talvez das agressões que ocorreram, agressões físicas e outras coisas mais. Que você possa se mostrar diante de Deus arrependido de tudo aquilo que talvez gerou esse constrangimento, gerou esta situação na sua família. E aí haverá uma resposta. Você vai voltar para casa, mas não da mesma forma que você chegou. Você volta justificado. A justificação vai gerar santidade na sua vida. E essa santidade vai gerar o fruto que você precisa. Casamento, família, para a área que for da sua vida. Amém? Espero que você tenha entendido o que Deus queria falar com você. Fique de pé. Vamos falar com Deus agora.